11:06, manhã de 27 de dezembro de 2013, você está na CBN, a rádio que toca notícias em www.cbnfoz.com.br. E conhecendo aí a programação de Réveillon de Foz do Iguaçu, já alguns detalhes nós revelamos a você, vamos agora a mais um dos tradicionais estabelecimentos que recebem turistas e iguaçuenses para uma festa memorável em todo o início de ano. William Lass, gerente operacional do Hotel Mabu, está conosco. Bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia, Valdecir. Muito obrigado. William, nós estamos numa expectativa de 2014 ser um ano de conquistas, realizações, inovações e até uma Copa do Mundo. E o que é que o Hotel Mabu está preparando para esta virada de ano, a entrada com o pé direito nesse 2014, o ano da Copa? Não tenha nenhuma dúvida. Nós estamos com um grande preparativo para o nosso Réveillon esse ano, uma expectativa de lotação completa do hotel. Um Réveillon maravilhoso para a gente entrar com tudo no ano de 2014. Estamos falando aí de mais de 1000 pessoas virando o ano aqui junto conosco na nossa casa. E como você disse, as expectativas para o ano de 2014 são as melhores possíveis. O que está programado? Qual é o tema do Réveillon do Mabu esse ano? O tema do Réveillon do Mabu esse ano é o Grand Réveillon, né? Nós temos, aí como eu disse, uma festa de gala, uma festa para 1000 convidados, entre hóspedes e convidados especiais, que prevista com som de música ao vivo, com queima de fogos e tudo aquilo que é tradicional do nosso Réveillon. Além de uma programação vasta de final de ano, né? As pessoas que estão no Réveillon poderão passar um pacote aqui conosco com shows, com brincadeiras, com uma programação de recreação. Enfim, nossos hóspedes sairão daqui absolutamente encantados, vai ser uma experiência memorável. Qual é o horário previsto para a programação especial de Réveillon no Mabu? Olha, a programação está prevista início, abertura dos portões para os jantares a partir das 8 horas para os nossos hóspedes. E daí não tem hora para acabar. O iguaçuense que quiser participar, ele tem como comprar seu convite, fazer sua reserva? Infelizmente, nós não temos mais disponibilidade. Completamente tomado? Completamente lotados, todas as nossas posições estão cheias, não temos mais nenhuma disponibilidade. Graças a Deus, o Réveillon foi um sucesso. Vai ser um sucesso, já está sendo. Tá certo. A programação para o turista iguaçuense, você que é do ramo hoteleiro, pode nos dizer com propriedade. O turista que vem para passar o Réveillon aqui, ele permanece em média quantos dias hospedado no seu hotel? Nesse período, a média de hospedagem é de 6 a 7 dias, que é o tempo do pacote de Réveillon, vou dizer. O perfil do teu cliente? Olha, o nosso perfil de cliente geralmente são famílias, né, de 4 a 5 pessoas, pais, filhos, grandes famílias que vêm passar tradicionalmente seu Réveillon aqui na nossa cidade, e principalmente moradores aqui do nosso estado, de Curitiba e região. Tá certo, então. Votos de sucesso para você e sua equipe nessa empreitada. A gente está curioso aqui com relação ao cardápio. Dá para contar para a gente o que você está preparando aí? Com certeza. Com certeza eu posso dar uma palha do nosso cardápio. Só para deixar a gente com fome, já estamos perto do meio-dia, a rapaziada aqui está toda assanhada. Vamos lá, só para dar um gostinho então, temos bacalhau em cruto de amêndoas com molho de pimenta, camarões glaciados com pupunha e dry martini, lombo de badejo grelhado com gomos de batata cozida, azeite de hortelã. Nossa senhora. E por aí vai, tá? É uma infinidade de opções. Vamos parar por aí, William, porque o nosso operador aqui já está de porta fora lá, indo para a cantina. Perfeito. Muito obrigado, boa sorte. A gente vai estar aqui para comemorar com você e o sucesso deste Réveillon aí no Hotel Mabu e com todos os seus funcionários. Que maravilha. Uma boa agradece o sucesso e a participação de vocês. Tá certo, então. Muito obrigado ao William Lass, gerente operacional do Mabu, que nos concedeu essa entrevista aí, trazendo um pouquinho do que vai ser a festa deste ano novo num dos hotéis mais luxuosos de